culpa tenho eu de você ser milionário? Que culpa tenho eu de eu ser pobre assim? Se o grande Deus que cuida de um homem milionário é o mesmo Deus que tem cuidado bem de mim, por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que tanto orgulho, se é vão o teu poder? Seja rico ou seja pobre, qualquer dia vais morrer. Deixe esse orgulho e segure a minha mão. Se o teu Deus é o meu Deus, te ajude em oração. Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Jesus Cristo exorta pra orar e vigiar, pois o Espírito está pronto, mas a carne fraca está. Do pó ela foi feita, como foi feito Adão. Seja rico ou seja pobre, somos poeira do chão. Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Às vezes me faltava a razão para viver, o lar para morar e o pão para comer, a roupa para vestir e o sapato para calçar. Mas o Deus que tudo vê não me deixou fracassar. Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação?